estilo. Com meu chapéu de palha, na sombra me abrigo. Pego a enxada, meu instrumento de trabalho. Tenho a missão, ferramenta na mão, não posso ficar parado. Não me levaram a sério porque sou camponês. Porque trabalho na roça, não sou como vocês. Não tenho roupa fina nem pele hidratada, mas tenho riquezas, aparências não quer dizer nada. Pois o que eu faço com amor. Você já me conhece, sou um bom semeador. Trago comigo sementes de qualidade, de paz, amor, a união, a prosperidade, de igualdade. Eu vou em frente, na sacola a semente. Vou continuar, nada vai me parar, nem me derrubar. Entende? Tô no patente, eu ponho a mão na massa. Terra preparada, a semente vai ser lançada. Lançada. Sou um semeador. Uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisoteada, virou comida de passarinho. E a outra parte caiu em meia pedregais. Quando percebi, olhei pra trás, já era tarde demais. Mas onde não havia terra suficiente, Joe. Mas vindo o sol secou-se rapidamente. Aí Joe, porque não tinha raiz. Porque não tinha raiz. Teve um final infeliz. Teve um final infeliz. E a outra parte caiu no meio dos espinhos. Olhei pra trás, fiquei preocupado, porque eu vi o prejuízo. O espinho cresceu e sufocou a planta. Mas se vem dessa coisa, não me desaponta. Vou semeando firme e não desisto. Lançando a semente, palavra de Jesus Cristo. Cristo. Até que enfim caiu em boa terra. Essa servirá de paz no meio da guerra. Essa que cresceu, vingou, deu fruto. Há de se multiplicar, espalhando por todo mundo. De leste a oeste, norte a sul. 30, 60, 100 por 1. Sou um semeador. Eu quero ser. Sabia que terreno é você, a sua posição, atitude de proceder. Palavra de vida eterna, traz uma palavra de vida eterna. Que aliviou toda a dor. Essas são minhas sementes, lançaram um tempo. Saga só o coração, é o terreno. Traga o seu coração, tá à beira do caminho. Eu pior, pronto pra cair no abismo. Quando ouviu a palavra do reino e não entendeu, vê o maligno daquele jeito. E arrebato que foi semeado no coração. Essa história pode ter outra versão. Eu também seria você, um terreno de pedra. Um guerreiro que saiu fugido no meio da guerra. Tava firme na igreja, firme em Deus. E no primeiro problema você desapareceu. Será que seu coração está à beira do caminho? Esquece da palavra na primeira roda de amigos. Não consegue enxergar o seu prejuízo. O coitado foi roubado pelo inimigo. Os cuidados deste mundo e a sedução sufocaram a semente do seu coração. Mas se você ouve a palavra, compreende e a pratica, aí sim é boa terra. É aquele que dá frutos, frutos que permanecem. Sou um semeador. Los guerreros Jordan.